Salvador, boa noite, Azul 4070, do Lula. Boa noite, Azul 4070, identifique, desça ao nível 070, chegada a Mari. Identificou, descendo ao 070, 4070. Está autorizado, LF, reporte estabilizado. Autorizado, reporte estabilizado, bom, no 884. Salve Salvador, boa noite, Passarelo 2224, autorização para Juazeiro do Norte. Passarelo 2224 está autorizado para Juazeiro do Norte, nível 350, decola da 10. Após decolagem, vai manter o perfil da saída Momo, após curva esquerda, após atingir 2000 pés, curva esquerda, intercepta radial 350 ou 20 milhas de Salvador, e após voa Albo, e após Albo, frote, onde intercepta para o 19 e prossegue conforme rota. Aciona 5540 no transponder, 1198 a frequência do controle. Nível 350, decola da 10, com curva esquerda na saída Momo, após Albo e frote, para intercepta o perdi o Luno 9. 5540 transponder, 198 controle 224. 224, você vai cumprir o perfil da saída Momo, porém, ao curvar à esquerda, vai interceptar a radial 350 por 20 milhas de Salvador, porque a gente tem uma área restrita que não pode, que tem que evitar sobrevoos ali. Então mantenha a radial 350 por 20 milhas de Salvador após voa Albo e após Albo Frot, ok? Então, quando sair, vai mandar a radial 350 por 20 milhas, 224. Já proporcional no 4, 224. Salvador, boa noite, Oceania 6310, informação Zulu, cruza o 195. 6310, identifique, desça o 050, chegada a Mari. Identificou, desce até o 050, a Mari, 6310. Voo no 398, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2, autorizado LS, reporte estabilizado. Para 2000, voo no 0 no 2, portará estabilizado, voo no 398. Azul 4070, desça para 3000 pés, ajuste 1 no 0, 1 no 2. 3000, 1 no 0, 1 no 2, 4070. Autorizado Galeão, nível 340, decola da 10, saindo da El, Lida, Bidev. Em Bidev, intercepta a P November 857, Porto Segura, Pesulo Romeu, e prossegue a rota conforme não está previsto. Aciona 5523 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. 3340 para o Galeão, decola da 10, saída da Euleda Bidé, após a intercepta November 857 até seguro, e não cobrir a segunda aerovia. Transponder 5523 e o controle 119.8. Boa noite, Gol 1884, passar cima para embaixo da roda. Gol 1884, está livre o pouso na 10. O vento é 80 graus para 10 nós, o ajuste é 10 2. Livre pouso 10 1884. Chama ele contra o pronto Webjet 5827, obrigado. Gol no 776, chame torre 1 no 9 decimal, 1 8 decimal 95. É, 1 8, 95 graus. Meia na final de estabilidade. Gol no 776, continue na aproximação, número 2 pro pouso, ajuste no 0 no 2. É número 2, 2012. That's right. 884 no solo, zona 1, libera a direita, 219 ao livrar. 219 ao livrar, 884. 2000, autorizado o procedimento 407A. Salvador, boa noite, Gol 1884, livre zona, sua escuta. Gol 1884, prossegue via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, Gol 1884. Controle Salvador, Gol 1398, duas milhas para Duna, em Duna tem livre a esquerda no zero. Afirmativo. Portaria estabilizado, Gol 1398. Decola da 10, saída da Euleda Bidev, que Bidev intercepta pela November 857. Porto Segura, pesou no meia conforme previsto em Notam. Aciona 5544 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Autorizado 360 para o Santos Dumont, decola da pista 10, saída da El, da El Leda, Leda Bidev, e a intercepta Pernovembro 857 até Porto Seguro, depois a Pesulu 16 conforme. Transponder 5544, controle de saída 1198, Xaner 6201. Cotejamento correto, chama propus. Vamos. No 398, chame torre Uno no 8, decimal 95. Uno, Uno 8, 95. Gol, Uno 398. Agora é o 3561, agora com a informação do Lu, na 09, pronto para fazer. 3561, autorizado para Brasília, nível 380, decola da 10, sai da Gole. Transição Ofito. Após decolagem, curva direita. Aciona 5533 no transponder 1198. É a frequência do controle. 3820 para Brasília, pela Pesulu 17 até a Pino. A saída da pista 10, curva direita, no CC da Gole, Ofito. Controle após o 9-8, transponder 5533 até 3561. Protejamento correto, chama para o posto no 09. Chamada 3561. Gol 1884, ingressa via Juliette pro 10. Gol Juliette, box 10, gol 1884. Gol no 776, prossegue via Alfa, me chamando da Juliette. Entre Alfa, chamada da Juliette, 1976. Sou Salvador Web 5836, está no portão 5 para pushback sonamento. 5836, após a passagem do tráfego da Gol retaguarda, autorizado push no 05. Após a passagem da Gol, está autorizado por 05, web 536. Cruzou 60, Oxanar. Oxanar 63, 102 mil pés, 12 livre LS. 2 mil pés, 12 livre, Oxanar 63, 102. Guardião 07, chame torre 11895. 11895, grato. Cinco, dois, um no meio, Salvador. 35216, go ahead, sir. 5216, 62 miles out Salvador, maintain level 130, call Aracaju, 10.3, radar set, terminated. From now on with Aracaju approach at 1203, 5216, have a pleasant night, a pleasant job, sir. Salvador, Guardião 07. Se siga. Uma vertical de Itapuã, intenciona pouso no pátio 3, Guardião 07. Vitor, no 8-9-5. Corre, Salvador, Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Está na vertical de Itapuã, intenciona pouso no pátio 3. Gente, Guardião 07. Ok, prossiga para o através sul do campo e aguarde para prosseguir direto para o pátio 3, ok? Firmo, entendi que através sul do campo e aguardando para direto para o pátio 3. Afirmativo, 07. Sempre mantendo a linha do litoral e prepare-se para prosseguir direto para o pátio 3 e evitar o sobrevoo do pátio principal, ok? Afirmativo. Gol no 398, seu solo, aos 18. Libera a direita, 1219. direita, 209 na Fox. Gol, 398. Boa noite, 4077. Salvador, boa noite, 4070, passou Simbra, baixada e travada. Boa noite, Azul 4070. Formação de tráfego lá de sua direita na linha do litoral, um helicóptero, não interfere com seu pouso. A livre o pouso na 10, vento 80 graus com 9 nós. Ciente 4070, tá visual com tráfego, livre pouso na 10. Salvador, gol 398, ingressando alfa, livrou via Fox. O 1398, chame agora o solo 219. Opa, desculpa. O Guardião 07 já estava já avistado o tráfego. Prossiga direto para o pátio 3. Fique atento às luminárias aí, de iluminação aí no pátio 3 e reposte no solo controlado. O vento é 80 graus, 9 nós. Ajuste no 012. Gente, então está autorizado para o Guardião aproximar direto para o pátio 3. Afirmo, autorizado prosseguir direto para o pátio 3 e fique atento aos obstáculos e mais precisamente às luminárias aqui no pátio 3. Ciente, Grupo Guardião. Chiné 6310, chame torre 1895. 1895, obrigado. Salvador, boa noite, 6310, Oxenier, está estabilizado no final. Gente, Oxenier 6313, 6310, guarda pista livre, segue a aeronave da Azul que já está na curta final, o ajuste no 012. Ok, aguardando autorização, segue 1002 de ajuste. Solo Salvador Web 5836, está com 134 a bordo, autonomia 3 horas e 24, Terra Salvador, pronto para o táxi. Solo Lounge 21, livre frequência. Vai ser de passagem ao tráfego da Gol, que vai ingressar no 03 via Índia, vai passar à sua direita agora, é uma aeronave Trove, transportando órgãos vitais. Após a passagem da mesma, você ingressa via Juliette Alfa no ponto de espera, 11895. Altímetro marca agora 1012, tem um bom voo, 5836. Após a passagem do Golf, vai ingressar no Índia, ingressa Juliette Alfa no ponto de espera, 11895, 5836, boa noite. Boa. Ingressa para o 03. Ingressa via Índia, Gol no 398, por gentileza. Via Índia para o 03. Salvador, boa noite. 4070, livrou na Fox. 4070, muito boa noite. Vai prosseguir via Alfa, manter posição antes da Juliette. É importante da Juliette, por gentileza. Via Alfa até a Juliette, paciente 4070. Na 10, Chanel 63, agora. Passarei os 2224 para o táxi com 39 a bordo, ou seja, do Fortaleza, 3 horas e. 3 horas e meia. A prosseguir via Juliette Alfa no ponto de espera 11895, altímetro marca 1012, tem bom voo, 2224. Juliette Alfa no ponto de espera 1295, 1012, 2224, boa noite. Boa. Corre, Salvador Web 5836, tá pronto na ponte espera da 10. Gente, Webjet 5836 está autorizado a alinhar e manter após o pouso do Oceané, que já está na curta final, e aguarde para a decolagem. Alinha e manter de passagem do Oceané, Web 5836. Siga, Guardião 07. Mesmo na questão agora, taxa o pátio do Graé e autorizado de Apolo aqui com a sua cu. Guardião 07 tem condições de decolar da presente posição com o Pruaçu? Está livre, vai fazer o deslocamento aéreo, está livre a decolagem e com proa sul, o vento 90 graus, 1-0 nós, reporte fora do solo. Para fora do solo, Guardião 07. Ingresso agora na Juliette, após o seu ingresso via Juliette para o 08. Agora 1-2-1-9, Olivar. Lembrou, chama na sala, o Guardião 07. Decolado aos 25 e prossiga já direto para o pátio do Graé. Está livre o cruzamento do eixo da 17, final da 10. Gente, direto pátio, Guardião 07. Alô, boa noite, Oceaner 6310, lembrou nas suas coisas? 6310, boa noite, prossegue de alfa, importante da Juliette. De alfa, eu posso ajudar a Juliette, 6310. Salvador, boa noite, passareiro 2224, ponto espera da 10. Boa noite, passareiro 2224, está autorizado a alinhar e manter a 10. Ali, manter 10224. Salvador, press control. Good evening, 10-3-1-5-2, I'm going to Zulu information. 10-3-1-5-2, squawk ID. Cleared my arrive, 10-0-5-0. Roger, 10-2-0-5-0, 10-3-1-5-2. 8-2-7, autorizado, para estacionamento, chama táxi. Autorizado, chama para táxi, 5-8-2-7. Salvador, muito boa noite. Web 5836, decolando suas coisas. 5836, contato da radar, subal 330, saída PUCA. 330, PUCA, Web 5836. O Guardião 07 já encontra-se no solo. Frequência livre no corte, boa noite. Paredo 2224, decolagem autorizada da 10, vento 90 graus com 9 nós. Autorizada a decolagem 2224. Juliette, Oceané? Ingresso via Juliette para remota 1-4, no pátio principal hoje. Ok, via Juliette, remota 1-4, obrigado. Pedro 2224, decolado aos 28, chame o controle agora 198, boa viagem. 19822224, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Passaredo 2224. Passaredo 2224, suba ao 350, conforme autorizado. Subida ao 350, 2224. Rota 3561, está no 09 para tudo, funcionamento. 3561, a aeronave da Oceania vai ingressar na remota no 4, coordenando com a equipe de solo, após a passagem do mesmo autorizado, puxo no 09. Coordenando com a equipe de solo, após a passagem da aeronave da Oceania, está autorizado, puxo no 3561, reforçará para o táxi. Confirmando para o Oceania 6311, é a 104 ou é a 111? A informação que eu tenho aqui é a 104. É que não tem ninguém lá, tem alguém me chamando a 111, posso falar então? Você vai manter a posição e aguardar, que a instrução que eu recebo da Infraer é 104. Só um minuto, ok? Que eu vou checar com a mesma. Tá, legal. É... ok, é 102 que tá me chamando, ok? Solo, boa noite, estando 3858, formação Zulu. 3858, mantenha, me escuta e guarda a cópia, muito boa noite. Puta, ver mais uma posição. Como se ela se chama, ao nosso, Brixil, guarda, continua, 7959. Só início de táxi Webjet 5827 com 1-49 a bordo, 3h40 de autonomia, alternando com 20. 6390 vai seguir aonde está chamando o senhor, por gentileza. Desculpa aí o transtorno. Obrigado, senhora. A aeronave que chamou para o táxi, prossiga com os dados, por gentileza. Webjet 5827 com 1-49 a bordo, 3h40 de autonomia, alternando com 20. Prossegue via India e Alpha no ponto de espera 11895, altímetro 1012. 12 agora, segue via Indy Alpha, ponto de espera 1895, Webjet 5827.